Todo mundo feliz? Hã? Vamos lá então. Vamos falar bom dia de novo? Isso foi um aquecimento, né? Um aquecimento, lembra lá? Toda vez que eu venho, eu peço vocês falarem bom dia de novo, né? Vamos fazer um bom dia assim, bem? Né? Com bastante energia, com bastante alegria, né? Tirando de dentro para fora, né? Vamos lá? Bom dia! Bom dia! Olha que beleza, alcancei, viu? Nem o coro da orquestra jovem vai conseguir ter uma afinação como esse coral aqui. Viu como é que é? A gente sempre pode mais, não pode? Mas a gente sempre dá menos. Por que será, não é? Por que será? A gente sempre pode mais. Pensa nisso aí, vai para casa de vocês pensando nisso. Vamos pensar nisso, nossa casa. Por que a gente sempre dá menos? A gente sempre precisa de uma exigência para que a gente dê um pouco mais. A gente sempre precisa de alguém nos cutucando ali, nos chamando. Uma dor, uma doença, uma perda. Perda momentânea, porque perda não existe, né? Então, por que sempre a gente precisa de algo para poder nos impulsionar? Alguém para nos lembrar, falar, ô, acorda aí. Você tem mais força do que isso aí. Você tem mais capacidade do que isso aí que você está fazendo. O que você faz aí é muito pouco. O que você faz aí tem uma qualidade muito aquém do que aquilo que você pode dar. Nós somos assim. Estamos assim. Não somos assim. Estamos assim. Vamos ser diferente. Não é? A nossa proposta é essa. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Não é isso? Lei do progresso. Não é essa lei que rege todo o universo, que nos sustenta, que nos manda adiante? Então, é importante que a gente se dê conta disso. Que a gente dê um pouco mais de nós. Sem que ninguém tenha que nos lembrar disso. Sem que algo que aconteça em nossas vidas de extraordinário, ou para um lado ou para o outro, para poder nos chamar a atenção sobre a nossa capacidade, sobre a nossa força, sobre a nossa... Oi. É comigo aqui esse negócio? Luiz, tá bem, hein? Foi lá? Você fez isso comigo, Luiz? Pô, Luiz, que isso, rapaz? A gente trata você tão bem lá em Frutal... A gente gosta tanto de você. Eu venho aqui, você faz um negócio desse comigo, Luiz? Poxa, brincadeira, rapaz. Né? Vou te dar 3 abraços depois na hora que eu for embora. Você vai ver. E 2 beijos. Ó, então, é preciso que a gente se dê conta da nossa força, do nosso poder. Tem uma passagem lá do Evangelho, em que Jesus diz assim, vós podeis fazer o que eu faço e ainda muito mais. Fazei brilhar a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Não é assim? É assim, Alcântara? É isso mesmo? E ele fala para nós, né? Vós podeis fazer o que eu faço. Aí eu acho que Jesus é terrível com a gente, né? Ele vira e fala assim, vós podeis fazer o que eu faço e ainda muito mais. Ai, meu Jesus, né? Aí eu tenho que chamar ele mesmo. Toninho, pode fazer o que ele faz e ainda muito mais. É jogo duro, né? Hã? Exatamente. Se alguém aqui chegar e soubesse falar a linguagem das lagartas, e chegasse com uma lagarta e falasse assim, ô moça, você sabia, moça, que você está rastejando aí nessa dificuldade danada, gordinha desse jeito, nessa condição tão precária de locomoção? Você sabia? Dá uma olhada naquela borboleta azul que está passando ali. Você sabia que você vai voar igual ela? Você vai ser uma borboleta daquela? O que, que ela ia responder pra gente? Hã? Não acredito nisso. Tá ficando doido, rapaz. Você tá ficando... Ela ia olhar pra mim, com essa careca lustrosa, e ia falar assim, mas que é isso, careca? Você ficou doido da cabeça? Que eu voar? Eu tô dando conta nem de andar direito. Hã? É assim que quando a gente ouve Jesus, porque ele fala pra gente toda hora. Fala pra gente num menino que nos estende a mão pedindo alguma coisa na rua. Fala pra gente através... da esposa, do marido, que muitas vezes não nos compreende em algumas circunstâncias, através do filho rebelde, nos fala através do pai exigente, nos fala através do patrão, que nos cobra um tanto mais, porque nós podemos dar um tanto mais, né? Nos fala toda hora, nos lembra toda hora da nossa herança divina, da divindade que existe em nós, guardada. Nos lembra das nossas asas poderosas, e nós respondemos para ele, você está doido, Jesus? que é isso, Jesus? Você enlouqueceu, eu não posso fazer isso nunca, não é? Nos falta fé. Não é isso? Nos falta fé. E é disso que nós vamos falar. É desse assunto que nós vamos falar hoje, né? Vamos fazer uma abordagem sobre esse assunto, porque é importante que a gente se dê conta do poder que existe em nós para podermos fazer o que Jesus fez. E ainda muito mais. Vamos chegar lá. Quer vocês acreditem ou não. Vocês estão me olhando como uma lagarta, não estão? Olha o careca, veio lá de Frutal e vem falar para mim do negócio. Você tá doido, careca? Tá doido da cabeça? Ficou doido, né? É doido, porque é mais fácil falar careca do que Rover Rock Ravena. Eu sei, pode falar, não tem problema não. Eu aceito, isso é uma boa, né? Não só os carecas. Eu disse, né, Toninho? Disse que careca aceita só careca brincar com ele. Se um cabeludo brincar com ele, chamar ele de careca, pronto, já é encrenca, né? Não, mas eu já aprendi, já estamos, né? Já passei esse estágio aí. Já tem muitos anos de careca, fiquei careca muito cedo, né? Narra o Evangelho uma passagem interessante. A passagem de uma mulher que tinha um problema, uma doença, que perdia sangue constantemente, né? E já havia procurado resolver esse problema e não conseguia com ninguém. Nenhum lugar que havia buscado auxílio tinha resolvido esse problema. Ouvia falar do Rabi, de Jesus, e acreditava que Jesus resolveria o seu problema. Tinha certeza que a solução para o problema dela, daquela hemorragia que não parava nunca, era Jesus que resolveria. Sabia que seus dias estavam no fim, mas sabia que Jesus estaria por perto, qualquer hora dessa. Não tinha ouvido falar, mas sabia que uma hora Jesus estaria ali e que ela, com certeza, seria curada por ele, pelo Rabi de Nazaré. Passou o tempo. E um dia ela ouviu dizer que Jesus estava nas cercanias. Buscou ardentemente. Falou com os amigos e disse, ele vai me curar. Tenho certeza, ele vai me curar. Buscou o local onde Jesus estava e amontoado de pessoas, porque a essa época, nesse momento da passagem, dessa história, dessa passagem de Jesus, ele já era muito conhecido. As pessoas o buscavam, onde ele estava, ele arrastava uma multidão com ele. As pessoas o buscavam, aflitas, necessitadas de ouvi-lo, necessitadas de serem curadas, necessitadas de tocarem, de sentirem a presença de Jesus. E essa mulher não era diferente, buscou, mas quando chegou, era impossível chegar até Jesus. Era impossível. E ela, no meio das pessoas, se mistura e estende a mão num ato desesperado e toca. E toca a túnica, toca as vestes de Jesus. Naquele instante, Jesus para. A multidão toda, né? Naquela balbúrdia, naquela movimentação toda, Jesus para e diz, Pedro, alguém me tocou. E Pedro diz, Senhor, todos te tocam. O Senhor está envolto de pessoas, todos se acotovelam aqui, acolá. Todos estão... Não, Pedro, alguém me tocou de uma forma diferente. De uma forma diferente. E de mim desprendeu-se. Né? O quê que ele fala ao canto que desprendeu dele? Uma virtude, né? Desprendeu-se uma virtude de mim, né? Aliás, se disser que era difícil tirar a virtude de Jesus, né? Mas então desprendeu-se uma virtude. Saiu algo diferente de mim. Alguém me tocou de uma forma diferente. A mulher ficou assustada, né? E ele diz, quem me tocou assim? E ela fica, meu Deus, ele percebeu que eu toquei, porque ele e ela sabiam quem haviam se tocado, né? Quem haviam, que haviam se tocado um ao outro. Ele olha para ela, acha ela no meio da multidão. Não era coisa difícil para Jesus. Alguns dizem de um jeito, outros dizem de outro. Mas Maria Dolores diz que ele encontra ela, ele acha ela, ele detecta ela, né? E diz, mulher, vá, tua fé te curou. É isso mesmo, Alcântara? Você que é melhor que isso, hein? Vá, tua fé te curou. Não fui eu que te curei, tua fé te curou. Só de tocar nas vestes de Jesus. A fé dela havia curado Jesus. A fé daquela mulher, havia curado aquela doença que ninguém resolvia, aquele problema que ela tinha que ninguém resolvia. Mas ele disse para ela que não era ele que havia curado ela, mas sim a fé dela. Ou seja, aquela força que eu disse mais cedo para vocês. Aquele poder que nós temos, que podemos fazer, como disse Jesus, o que ele fez, o que ele faz e ainda muito mais. Temos esse poder, temos essa capacidade. Basta nos ter fé. A fé. Que no mesmo evangelho Jesus relata que quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, é isso mesmo? É mostarda mesmo, Tony? É mostarda, né? É pequenininho, mostarda, é isso? Quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, tem mostarda aí? Um grãozinho desse aí, é pequenininho, né? Não dá nem para ver direito. Quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, certo? Pode fazer o quê? Responde aí, não está valendo nota não, está nas férias, não estamos cobrando ainda não. Como é que é seu nome? André. Aqui, André. Olha o tamanho do grão de mostarda. Ele pôs uns 50 aqui na minha mão, na ponta do dedo dele coube, né? Se bem que o dedo dele é bem grande, mas... Ó, na ponta do dedo dele coube... Aqui tem uns 50 grãos de mostarda na minha mão. Está aqui, ó. Obrigado, André. Quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda... Gente, olha o tamanho da fé que a gente tem que ter. Vocês estão vendo? Estão vendo não, né? Eu também não. Eu estou aqui, tá, não cabe no meu dedo, ó. Ó, alguém viu voar? Mas voou. Tamanho do grão de mostarda. Vai nascer mostarda aqui, por favor, querendo. Vai nascer mostarda aqui, hein? Ó, quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, pode fazer o quê? Transpor o quê? Montanhas! Aí fica o pessoal lá na Índia, lá na Indonésia, meditando, querendo levitar e transportar montanha para lá e para cá, achando que vai mudar montes do lugar. De que montanha Jesus falava? Das montanhas interiores, né? Das montanhas interiores. É isso mesmo que a senhora falou. Como é que é o nome da senhora? Dona Nilva. É isso mesmo, Dona Nilva. É as montanhas que nós temos dentro de nós. É a montanha do ódio. É a montanha do rancor. É a montanha da vingança. É a montanha do orgulho. É a montanha da vaidade. É a montanha da preguiça. Ah, preguiça. Tem complicado, né? Essa aí tem complicado a vida de tanta gente, de tantos de nós, né? Preguiça é terrível. Preguiça vai dar. Essas montanhas que Jesus falava, que se tivesse fé, transporia. Nós tiraríamos de dentro de nós, para fora, para nunca mais. E é esse o processo que cada um de nós estamos passando. E hoje, mais renovados, mais fortalecidos, através da luz do Consolador Prometido, do conhecimento sem mácula, o conhecimento sem alegorias, o conhecimento claro, objetivo, translúcido, aonde nós podemos olhar e dizer, é isso, entendi, compreendi, não tem complicação nenhuma. Nós agora somos fortalecidos por esse conhecimento, temos esse equipamento na mão, equipamento de ponta, tecnologia de ponta. O Espiritismo nos oferece tecnologia de ponta para podermos interpretar o Evangelho do Cristo. E buscarmos exemplificá-lo, e buscarmos exercitá-lo no nosso dia a dia. É dessa fé que Jesus falava. É essa fé que essa mulher tinha. É a fé que transportava montanhas. É a fé de acreditar. Mas é importante que a gente tenha consciência que é preciso ter fé. É preciso ter fé, muita fé. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. É importante que a gente... busca angariar virtudes, não é? A gente falava da virtude que desprendeu de Jesus, o poder que desprendeu dele. Nós temos poderes que aglutinamos e transformamos em certos conceitos que chamamos de virtudes, né? Fala uma virtude aí que algum de vocês tenha. Eu vou fazer um negocinho aqui. Isso aqui é um vagão. Um vagão de trem, tá? Eu falei que é um vagão porque ninguém sabia o que era, né? Lá na faculdade, quando eu escrevo na lousa, os alunos falam, pelo amor de Deus, professor, não faz isso com a gente, não. Não escreve, não. Eu sou ruim para escrever, para desenhar. Mas vamos lá. Isso aqui é um vagão. Vamos falar que virtude que vocês acham que é importante que a gente tenha, ou que a gente tem. Fala uma aí. Está valendo nota, não? Fala. Caridade. Caridade. né? Caridade, não cabe tudo aqui não. A outra aí falou como? Paciência. Paciência, é isso? Pode falar mais, gente, vai falando. Participa. Humildade, pode falar, eu não vou ficar bravo com vocês, não. Humildade. O Aguinaldo tá aí? O Aguinaldo não tá aqui, não, vocês podem falar, não esquenta, não. Pode falar. Esquenta, não. Ele é que não gosta de bagunça, né? Ih, ele é bravo até. Mineiro como eu, nesse mineiro é tudo complicado. Vamos lá, fala. Tolerância. Tolerância. Aliás, tolerância, eu sei que a gente tem, né, em fila de banco, nesses lugares que a gente está. No semáforo, companheiro, né, vamos falar de tolerância um pouquinho. Como é que chama o nosso irmão ali? Lá da sombra, nosso irmão Israel. Israel tem nome de judeu e é espírita, é trem complicado. No Brasil tem essas coisas. Tem essas coisas, né? Esses dias eu fui convidado para o casamento de um amigo meu, espírita. Nasceu em berço espírita, teve essa benção, eu não nasci em berço espírita. Nasceu em berço espírita, criado dentro do processo todo, um rapaz muito dedicado à doutrina, né? Está morando hoje em Curitiba, e eu fui assistir o casamento dele, fui lá participar, fui padrinho de casamento dele, né? Testemunhar o casamento dele. Dizem que casamento é bom, né, Alcântara? Mas tem então, um monte de testemunho em casamento. Para que então? Tanto testemunho se fosse bom. Brincadeira, mentira. Esse casamento é muito bom. Ó, e eu tava lá, a moça era judia. Judia, também casada, criada nessa, sabe, em toda a tradição judia. Fez todo o processo. Estava lá aquele pessoal todo vestido, os rabinos estavam lá na cerimônia, aquela coisa toda. Casados, Alcântara. Imagina isso em outro lugar do planeta. Não tem. Só no Brasil. Católico casa com protestante. Espírita casa com protestante. É. Tem, vocês acham que não? Lá em Frutal tem dirigente de casa espírita que é casado com uma mulher que é uma operária fantástica numa igreja presbiteriana. É, e eles convivem bem, criam filhos. Convivem, isso é só no Brasil. Que é coração do mundo, pátria do Evangelho. Como nos lembra Humberto de Campos, através das mãos abençoadas do apóstolo do amor, Chico Xavier. Né? Tolerância. Vamos falar de tolerância. A gente às vezes está lá no semáforo. Semáforo abriu, seu Israel. Né? Semáforo abriu. Abriu, a gente está lá, né? Atrás do rapaz. O rapaz engatou a primeira, mas o carro não sai, tadinho. Está, né, na 15ª aula lá da autoescola, pegou a habilitação, sabe Deus que jeito, não consegue sair, tadinho, mas porque não quer, não. E o carro não vai, aquela coisa. O que a gente faz? Buzina. Já elogia a mãe do rapaz. Oh, mas sua mãe é tão legal, menino bem criado. Não é assim que a gente fala? Porque lá em Frutal é assim, não sei se aqui é desse jeito. Os espíritas de Frutal, eles olham e falam, mas que menino bem criado, que mamãe boa que te criou, meu bem, dá licença para mim aí da frente, não é assim que a gente faz? Hã? É desse jeito que a gente tem tolerância, tolerância, seu Israel, que o senhor lembrou tão bem. A gente tem tolerância e a gente tolera o rapaz 3 segundos, imagine só. Agora percebam bem, sinal abriu, o rapaz não saiu, fechou. Você perdeu um tempinho, espera alguns segundos, que vai abrir outro sinal verde. Espera. E aí, quem sabe, ele engata primeiro e vai embora. Né? Ou a gente sai pela esquerda, pela direita, sei lá. Né? Esperar. Isso é tolerância. O senhor estava falando, pode falar, fica à vontade. Espera aí que não... Ei, o senhor está antecipando. O senhor, como é que é o nome do senhor? Antônio? Torrente, que é uma torrente, né? O senhor está querendo antecipar. Pera aí, ué, espera aí. Vou chegar lá. Ô, oh, pera aí, rapaz. Dá um tempo, que é isso? Já parece que já vi essa palestra. Você foi em Frutal? Você foi em Frutal? Em Fronteira? Mas o senhor não foi em Frutal, não? Porque senão o senhor viu a palestra lá, está querendo me atrapalhar aqui. Bem não. Vamos lá. Vamos lá. Caridade... paciência. Quem veio aprender alguma coisa aqui hoje, fica em casa. Hoje vocês veem só, nós viemos trocar ideia, conversar, aprender com o Aguinaldo, é com o Bacelli, é com o Divaldo, é com o Divaldinho, nosso querido irmão, é com o Aguinaldo Paviani, que figura fantástica, né? Então tá dando uns tapas no ele de vez em quando, mas tudo bem. Caridade, paciência, humildade, honestidade, tolerância, o que mais? Sabedoria, vagão também, seu Antônio. O senhor não acertou, não. Queria me tirar o tapete, mas não tirou. Sabedoria também é... aqui, tá certinho, sabedoria, o que mais? Amor, graças a Deus, meu Deus. Eu pensei que era a primeira que ia falar amor, aquela gatinha lá. Como é que é? As duas aí. Como é que elas chamam? Hã? Rebeca e Nicole. Outro nome judeu ali, Rebeca, ó. Rebeca e Nicole. Amor, oh, ainda bem, hein, que vocês falaram amor. E parabéns para vocês, né? As aulinhas de evangelização são boas aqui, né? Não é isso? É, tô sabendo. Como é que chama lá, evangelizador de vocês? Hã? Pode falar. Quem? Belia? Nossa, arrumei um nome mais difícil que o meu. Vamos lá. É, parabéns para ele. Amor, o que mais? Fala mais umas aí para a gente encerrar. Tem 3, 6, 7 vagões, né? Dá mais. Hã? Fé também. Não é locomotiva fé. Ó, faz de conta que o vagão deu uma volta lá e veio aqui, ó. Fé. O que mais? Esperança. Opa, esperança. Sem esperança, a gente tá enrolado, né? Ainda mais se for torcedor do Palmeiras, do Corinthians, tá enrolado. Vamos lá, esperança. Perseverança. Aê! O que mais? Resignação. É o André lá da Mostarda que falou? Ei, André! André! Resignação. Cabe aqui, vai. Vamos falar. Agora o último vagão. É a última chance, hein? Vai lá. Hã? Alegria. Indulgência aqui também? Alegria e indulgência. Alegria. Alegria. Sem alegria não dá, né? Sem alegria não dá pra ser feliz, né? Alegria e indulgência. Indulgência. Ah! Vocês já viram o trem andar sem locomotiva? Ah, o senhor está certo. É isso mesmo. Né? O senhor só não acertou com o nome da locomotiva. Mas vamos lá. Vocês já viram? Vocês já viram ou não? Alguém já viu? Se foi, vagão, é trem fantasma, né, Alcântara? Se andar, é trem fantasma. Eu nunca vi. E como nós não acreditamos mais em fantasmas, né? Nós não acreditamos mais em fantasmas. É verdade ou mentira isso? Né? Aí tem o vagão. A locomotiva aqui, tamanhozão, ó. Tem que ser grandona. Muitas rodas, né? Soltar fumaça? Não, não tem mais com fumaça, não, né? Agora é outro esquema, né? Vamos lá. Olha o tamanho da locomotiva. Sabe como é que ela chama? Não adianta ter caridade, ter paciência, humildade, honestidade, tolerância, sabedoria, amor, fé, esperança, perseverança, resignação, alegria e indulgência. Se nós não tivermos, ó aqui, tá nesse livrinho aqui, o Consolador, ó, Emmanuel que fala. Fala assim, ó, se nós não tivermos agora ficou fácil, né? Eu falei vontade, né? Vontade, não adianta nada. Não adianta nada ter todas essas virtudes. Ter fé. Fé é importante, é disso que nós estamos falando. Mas fé sem obras não resulta em nada, é morta. É isso mesmo, dona Malu. É isso mesmo, dona Malu. Fé sem vontade. Hã? Pode entrar também. Vamos pôr aquele aqui, ó. Perdão. É porque não vai cabendo, né? Mas cabe. Aqui ainda tem. Ó, como é que é o nome da senhora? Dona Eunice? Foi minha primeira professora, dona Eunice. Esse nome aí. Não esqueço nunca mais. É tão legal isso, né? A gente não esquece mesmo, né? Quem nos educou, nos ensinou as primeiras letras. Se não fosse assim, nunca tinha lido o Evangelho. Pobre de mim, não ter lido o Livro dos Espíritos. Estava enrolado, estava lá no umbral? Não. Eu estava no abismo da onde me tiraram. Lá naquela lama toda. Naquele pântano onde eu estava enfiado lá, estava até hoje lá. Agora já estou no umbral, né? Melhorou, já estou no umbral, estou bem, já estou legal. Segundo André Luiz, estou muito legal, né? Quem já está no umbral está muito bem. É isso, não é? Então, se a gente fosse colocar aqui as virtudes, ia dar centenas de virtudes. Centenas, né, dona Eunice? Mas não dá, não cabe aqui. Mas sem vontade, nenhuma virtude nos leva a nada. Sem a vontade de executá-la. Sem a vontade. Que adianta ter fé? Deixa eu falar um negócio para vocês de fé. O que nos adianta ter fé em Deus, que é importantíssimo? Sem fé em Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Mas só isso não nos adianta. fé em Jesus não nos adianta, fé nos bons espíritos que nos auxiliam, no nosso mentor, no nosso, né, naquele que é designado, coitado dele, que é designado para cuidar da gente por essa existência, né, sofre para dedéu. Imagine só, não nos adianta nada, não nos adianta nada ter fé em Deus, fé em Jesus, fé no nosso próximo, fé nos nossos amigos, fé nas pessoas que nos rodeiam, fé em quem trabalha conosco, mas não termos fé em nós mesmos. E isso é vontade. Quando eu tenho fé em mim, eu tenho vontade de colocar o amor que eu tenho dentro de mim em prática, de eu colocar a sabedoria que eu tenho dentro de mim para o bem da humanidade, para o bem das pessoas que me cercam, de eu colocar tolerância, porque se eu não tenho vontade, eu até acho que tolerância é importante, mas não tenho vontade de ser tolerante. Ah, aí até logo, né? Aí é um abraço. Aí a gente fica, né, todo danado, porque lá em Frutal, o pessoal tem muita tolerância, né? Até que pisem no pezinho deles. É assim. Eu não sei se aqui é assim também. Honestidade não adianta, porque às vezes a gente tem honestidade, vê uma coisa que está errada dentro do processo que a gente trabalha e a gente não tem vontade de ir lá falar. Ah, tá, eu sei que isso está errado, mas deixa pra lá, né, Luiz? Deixa pra lá, isso não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso, né? Será que não? Humildade, paciência, não adianta. Caridade, perdão. Perdão, porque é importante perdoar, né? Lá em Frutal, o pessoal não tem mais rancor nem ódio. Eu já falei isso aqui para vocês um dia, mas vou falar de novo. Lá o pessoal tem mágoa. Aliás, não é nem mágoa. Lá já não tem mais. Estão num nível mais elevado. Eles têm lá é mágoazinha. Sabe, eu estou magoadinho com fulano. Eles vêm e contam para mim, sabe? Às vezes, assim, acontece algum atrito lá no grupo da gente. Eles vêm com a Dona Malu e falam assim, eu estou magoadinho, Rovo, com fulano. Por favor, não me coloca naquela atividade junto com ele mais, não. Me tira de lá, põe no outro lugar, que eu quero pelo menos ficar uns 2 anos sem ver a cara dele, né? Magoadinho, não é? E ainda fala assim, não é que eu tenho ódio, eu já não estou mais nesse estágio de ter ódio, de ter rancor, desejo de vingança. Eu estou magoadinho com ele. É uma magoazinha, sabe como é que é, né? Entende como é que é isso? Eu não sei se aqui é assim também. Se o pessoal já está nessa evolução toda e tal, né? Lá é assim, o pessoal bem evoluído. E aí passa um tempo, acontece alguma coisa difícil com o companheiro, que ele estava magoadinho, chega pra gente e fala assim, sabe, você viu o que aconteceu com fulano? Falei pra você, eu não faço nada, eu não desejo mal, não faço nada. Mas Deus sabe, olha lá, ó, tá pagando o que fez comigo, sabe? É assim, ainda coloca Deus para ser o funcionário da vingança, né? É, precisamos tomar cuidado, desculpa, viu gente, que eu tô com uma tosse danada, mas precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado com isso. Agora, sem vontade, que jeito que eu coloco o perdão que a nossa amiga Eunice, a nossa irmã Eunice falou para nós aqui, nos lembrou tão propriamente, né? Tão apropriadamente. Sem vontade, que jeito que eu vou perdoar? Tem que ter vontade, vontade, alegria. Vocês acham que otimismo é a mesma coisa que entusiasmo? E eu já falei disso. Vocês acham ou não? Otimista é a mesma coisa que ser entusiasmado? Não é, não é. Otimista é o cara que acredita, que tem fé, que reza, que ora, que sabe, que tem fé que as coisas vão melhorar. Mas o que acontece com ele? Não faz nada, falta vontade nele, não é isso? Lhe falta vontade. Né? Entusiasmado é diferente, é o cara que vai, acredita, tem fé, mas acredita nele. Fala, não, eu posso fazer. Sabe por que eu posso fazer? Porque eu tenho condições para isso. Vim falar que Jesus falou que a gente pode fazer o que ele fez e muito mais. Eu posso. Isso aí eu posso, isso é ficha. Isso é ficha para mim. Eu posso fazer, eu posso ser melhor, eu posso dar mais, eu posso ajudar o outro. Eu posso ter mais tolerância com as pessoas na minha casa. Posso sim, pode falar. Exatamente. Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Sara. Nossa, outro nome judeu aqui. Você viu? Estamos cheios de judeus aqui, remanescentes, né? Vamos lá. Sara, muito bem, Sara. Eu não tinha pensado nisso ainda não, viu, Sara? Te confesso. A sua colocação é muito apropriada. Né, Alcântara? Você viu que legal? Aí o pessoal pega a espada e sai brigando com o outro lá, principalmente no Oriente. Até hoje estão lá brigando, achando que espada é para impor a meu ponto de vista. A espada representada. Sara, mas que beleza. Vou pegar esse emprestado, vou fazer uma palestra sobre esse assunto. a vontade, nossa, obrigado, vou até parar por aqui, você quer continuar? Que lindo isso, rapaz, que lindo. Luiz Carlos, cuida dessa menina aí, bota ela pra fazer palestra aqui. A vontade é a espada, segundo a Sara, para que nós possamos desbravar, né? Ter a vontade, ter, desbravar nós mesmos. A gente fica querendo mudar o outro, mudar o mundo, revolucionar o mundo, né? Destruir o establishment que estão por aí, como dizem os nossos amigos comunistas, que ainda tem alguns por aí, né? Destruir o establishment, né? Destruir esse status quo, né? Que é tão bonito, a gente nem sabe o que é que está falando, mas fala, né? E destruir tudo isso, esse pessoal que manda no mundo, destruir, nós temos que destruir é o que há de ruim dentro de nós, com essa espada da vontade que a Sara disse. Ter vontade para mudar o que há dentro de nós, mudar o nosso caminho, mudar o nosso rumo, através dos bons exemplos que nós podemos exercitar no nosso dia a dia. Trabalharmos em nós o amor, o perdão, a paciência, a fé, sabe? Então a diferença, tem uma história interessante, tem um rapaz que era otimista, viu, Sara? Tem um rapaz que era otimista até, e ele rezava todo dia para Deus, né? Todo dia ele rezava, pedindo a Deus para que mandasse os números na Mega Sena. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Ninguém pede a Deus para ganhar em Mega Sena, lota as coisas para ganhar dinheiro fácil. Eu sei que não. Tenho certeza que não. Né? Ou então um bom cargo de assessor no Congresso, lá para ganhar uns 20 contos por mês. Ninguém quer isso. Mas esse rapaz rezava todo dia, Senhor, me manda os números da Mega Sena. E tinha uma disciplina danada. Era de manhã, de tarde e de noite. A mesma prece, o mesmo empenho, o mesmo otimismo. Aquela fé, né? E ele rezava todo dia, de manhã, de tarde. Hã? Pera aí, vou chegar, dona Malu. Ô, dona Malu. Mas vocês estão hoje, hein? É brincadeira, rapaz. Alcântara, é assim que você é também? É? Brincadeira, gente. Eu pensava que tinha Malu só lá em Frutal, que também tem. Ó. Ele fez isso 15 anos. Vou chegar, ela já contou. Mas vou terminar. Eu comecei, vou terminar também. Eu sou perrinhado. Eu sou filho de italiano, eu sou, né? Então, ele fazia isso todo dia, durante 15 anos. 15 anos. Ele rezava, rezava, rezava, pedia. Quando fez exatos 15 anos, completou o aniversário de 15 anos, que ele contava cada dia. Cada dia que ele fazia aquela prece, ele lembrava e cobrava a Deus. Falava, Senhor, rezei hoje. E o Senhor, cadê? Mandou nada para mim até agora, né? Ele cobrava de Deus, aquela fé cobra, aquela cobradora, né? É, uma fé muito boa. E aí ele fazia isso. E o que aconteceu? No completar dos 15 anos, ele deitou, apagou a luz, o quarto, né, ficou escuro, ele encostou a cabeça. Falou, gente, e pensou com ele, Senhor, faz 15 anos hoje. 15 anos, o Senhor está me devendo, né? O Senhor está me devendo 15 anos e o Senhor não comparece com nada. Nem um resquício de alguns números, nada, nada, né? Aí o que aconteceu? O quarto começou a se iluminar. Uma luz começou a acender. E ele olhou e falou, mas meu Deus, é hoje. Levantou, ele deixava um bloco de anotação do lado. Era mineiro bem precavido. Deixava um bloco de anotação, estava até amarelado. 15 anos o bloco estava ali do lado. A caneta que não ficava, não saía de lá de jeito nenhum. Toda enferrujada começa aqui. E aí o que ele fez? Sentou-se à cama, pegou o talãozinho de anotação e falou, pode vir, Deus. Manda os números que eu estou preparado. Pode mandar, pode falar rápido que eu já estou anotando, né? Mas o quarto se iluminou. E realmente veio alguém. Era um anjo. Um anjo bonito, né? Aquele anjo que a gente está acostumado a visualizar nas nossas conceituações, nos nossos paradigmas antigos. Aquela asa enorme, aquela coisa linda, né? Branco. Aquela enorme, grandão, 3,5 metros de altura, nem cabia na casa do rapaz. Chegou e disse, meu filho, eu venho em nome do Senhor. Ele falou, já sei, estou te esperando faz 15 anos, você está falando isso para mim? Pode falar, manda os números, já ficou lá, hein? Pode mandar os números. E ele falou, não, eu venho em nome do Senhor para te fazer um pedido. Ele falou, mas como? O Todo-Poderoso me fazer pedido? Mas quem sou eu? Eu que estou pedindo para ele, ele não comparece, agora como é que eu vou atender pedido dele? Mas fala aí, né? Se ele está pedindo, vamos ver o que eu posso fazer. Ele disse, olha, o Senhor disse que admira muito a sua fé, o seu otimismo, a sua disciplina, a sua perseverança em estar orando e pedindo a ele esse auxílio. Só que ele disse que é para você ajudá-lo também. Que você jogue pelo menos uma vez. Porque tem 15 anos que você ora, pede, tem otimismo, acredita. e nunca jogou, joga uma vez só, que ele vai ver o que ele pode fazer, né? Viu, dona Malu? Viu como é que é, dona Malu? Vamos lá. O povo riu de caridade de mim. A senhora me derrubou. Ó, eles são caridosos demais. A senhora está rindo de mim, não da história. Eu sei. É, só está rindo de mim, não é da história. Ó, só não joga também. Eu também não, nunca joguei. De certo que o dia que eu jogar, vai ser esse dia que eles estão esperando lá, eu vou ganhar. Eu estou guardando. Quero ganhar lá pelos 50 anos que eu vou estar, né? Para sossegar de vez. Agora eu quero dar uma trabalhadinha, porque né, é gostoso. Então o que acontece? Né? Esse cara era otimista. Esse companheiro era otimista, tinha um otimismo danado. Mas não era entusiasmado, porque não tinha vontade. Não tinha vontade. A espada ficava guardada, Sara. A espada ficava guardada. Ele não usava a espada da vontade para desbravar o seu interior. Então é importante que a gente tenha, que a gente tenha consciência disso, né? Que a gente tenha consciência da importância que tem, nós temos vontade de mudar, vontade de pensar diferente, vontade para colocar todo, porque isso aqui tudo, todo mundo tem, vocês sabiam disso ou não? Essas virtudes elencadas aqui, esses vagões, todo mundo aqui tem. Ah, isso é porque você não me conhece. Hã? Tem. Pergunta para minha mulher para você ver se eu tenho essas virtudes, essa tal tolerância aí, né? Todo mundo tem. Sabe por quê? O que acontece? Nos falta a vontade de tirar de dentro de nós esse poder. Vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e ainda muito mais. Fazer brilhar a vossa luz. Falta vontade de brilhar. É mais fácil. E nós já estamos há milênios acostumados a sermos servidos, né? Estamos acostumados a ser servidos, não queremos servir ninguém. Não queremos nos oferecer para ninguém. Queremos que os outros nos façam felizes. Ah, minha mulher não me faz feliz. Meu marido não me faz feliz. Né? E você? O que faz para que ele seja feliz? Porque sua função dentro desse processo é fazer o outro feliz e não o contrário. Quem quer ser o maior, seja o menor dos meus servidores, não é isso? É Jesus de novo que eu estou citando. Quem quer ser o maior, seja o menor dos meus servidores. Porque se Jesus quisesse ser servido, imagine só, depois daquela peregrinação até Jerusalém, ele chega, Humberto de Campos que conta isso, no livro Contos e Apólogos de Irmão X, psicografia de Chico Xavier. Ele chega depois da viagem, né? O povo de Israel em Jerusalém aguardando, né? Os judeus aguardando um discurso inflamado de revolução, né? Vamos revolucionar, vamos nos rebelar contra o poderio de Roma. Era isso que todo mundo aguardava. Os rabinos aguardavam isso. Os doutores da lei aguardavam esse discurso de Jesus. E ele vem, chega até os seus apóstolos, na casa de alguém que eu não me lembro o nome, e com uma bacia, lava os pés dos apóstolos, numa atitude de humildade, de servir ao outro, porque ele era o chefe nessa história toda. Ele era o chefe, ele era o mestre, todos o chamavam de mestre. Aliás, ele era não, ele é o governador da terra, supremo governador da terra, presidiu a formação do orbe, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Quem quiser duvidando, pode procurar lá, né? Ele é o supremo governante da terra. Quando a terra foi criada, já era um espírito de Skol. Ele se abaixa e lava os pés dos seus apóstolos. Olha que atitude fantástica de humildade. E aí, lá fora, na casa, os doutores da lei, os rabinos, os homens do poder judaico, aguardando o discurso de Jesus, e ele pede para Tiago, Tiago, vai lá, Tiago, fala para eles que eu estou aqui lavando os pés dos apóstolos, né? É que depois nós conversaremos. E ele vai, Tiago, diz, meu Deus, eu tenho que fazer isso mesmo, né? Eu vou lá e falo isso, né? Como é que é? Ele trocou ideia com um, com outro, né? Vai. E aí eles disseram, né? Ele foi lá e disse isso. E ele disse, aí ele repete de novo, meu Alcântara. Ele pede para o Tiago repetir de novo. Ele repete, né? Ele falou, disse que quem quiser ser o maior, que seja o menor dos servidores. Ele repete isso de novo, segundo o Humberto de Campos. E aí, a resposta é a seguinte dos rabinos. Esse é o tal do homem que é o Filho de Deus, que veio libertar o povo de Israel da opressão, que veio nos libertar da opressão do inimigo? Que isso? Isso é engano. Fiquem com esse homem aí, que isso não serve para nada, lavando o pé daqueles que devem servi-lo. Que tipo de sacerdote é esse? Que tipo de homem poderoso é esse? Que poder é esse que esse homem tem? E foram-se embora, revoltados. Né? Receberam Jesus com muita alegria, com muita deferência, né? referendando o poder de Jesus. Depois, dispensaram. Né? Então, é isso que a gente ainda não aprendeu. É ter a vontade de ser humilde. É ter a vontade de servir o outro. Porque isso é fé de verdade. É ter fé em Deus, nos outros que nos cercam, e fé em mim, no meu poder transformador, de transformar eu mesmo por dentro, de transformar cada um de nós profundamente por dentro. Porque estamos a cada dia escrevendo o nosso livro, segundo Emmanuel. Teu livro. A existência na Terra é um livro que estás a escrever. Cada dia é uma nova página. Não perca a oportunidade de grafar com a tinta perene do amor, da paz, da fraternidade, da caridade, a história da sua vida. Não perca a oportunidade de criar em derredor do próprio nome uma epopeia de luz que venha iluminar o caminho do próximo. Não perca a oportunidade de mandar, através das boas obras, frases de luz à humanidade inteira. Porque a morte é a grande colecionadora que virá amanhã juntar as páginas esparsas do nosso livro. E eu pergunto, queridos irmãos, que tipo de livro que nós estamos escrevendo? Que tipo de livro nós estamos escrevendo quando desacreditamos de nós mesmos? Nesse livro que aqui está, que já perdeu até a capa de tão antigo que é, Falando a Terra, um livro muito pouco lido pelos espíritas, Falando a Terra, psicografia de Chico Xavier, lá no início. Tem um texto que se chama O Tempo, de J.A. Nogueira, que foi um grande repórter na época, no Rio de Janeiro. Hein? Chama O Tempo, procurem depois. É um livro, é um texto fantástico que tira muitas mensagens. Mas a mensagem que eu quero relatar aqui hoje é quando ele diz assim: quando duvidais de vós mesmos, do vosso poder, da vossa capacidade, é de Deus que duvidas. Porque Ele acreditou em você. Porque Ele te deu a concessão da vida e te deu a oportunidade de estar aqui. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. E mesmo se você não pode perceber, a Terra e o universo vão cumprindo seu destino, que é te dar condições de ser feliz. Nós é que renunciamos a essa possibilidade. Quando não temos vontade de nos transformar, vontade de acreditar em nós mesmos, no nosso poder, na nossa capacidade, na nossa força. Harpas de amor, tangendo de mansinho. A música do bem, ditosa e bela. As mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te digas inútil ou sozinho. Na existência mais simples ou mais singela, nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Por isso ara, tece, afaga e ajuda. As mãos do trabalho são a prece muda de nossos corações vencendo o espaço e aprendendo com o Cristo ante o futuro. Tuas mãos como servas do amor puro, são como estrelas brilhando nos teus braços. Que essas palavras de Meimei possam calar profundamente em nossos corações, possam nos dar a consciência de que nossas mãos são alavancas de luz que podem auxiliar os caídos, levantar aqueles que já não acreditam mais na sua capacidade de soerguer. Amparar aqueles que já não acreditam mais, que podem continuar a caminhada. Iluminar aqueles que perseveram no escuro da ignorância, do ódio e da vingança. Que nossas mãos, queridos irmãos, possam se transformar em luzes, iluminando os caminhos daqueles que ladeiam conosco estrada fora, para que amanhã elas venham se converter em asas, a asa do amor e a asa da caridade, para que possamos alçar o grande voo rumo a Jesus, que nos espera pacientemente, carinhosamente, caridosamente, de braços abertos. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos ilumine. Hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado.